Meus irmãos, boa noite a todos. Louvado seja o Senhor por esta noite. Bendito seja o Senhor por tudo que estamos vivendo aqui. E nós estamos encerrando o ano de 2018. Eu quero pedir que você fale mais ousadamente. Nós estamos encerrando o ano de 2018. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Mais ainda, nós estamos encerrando o ano de 2018 juntos diante do Senhor. Isso é um privilégio, isso é uma bênção muito grande, isso é algo assim inestimável, nós podermos encerrar um ano diante do Senhor. Diante do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Bendito seja o Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 15. Tem algumas declarações, tem algumas frases, tem algumas verdades que eu quero incentivar você a grifar, a marcar, a reforçar nesta noite. Porque elas vêm da parte de Deus e elas determinam alguns aspectos do encerramento do ano e do início do próximo ano, irmãos. A primeira delas que eu quero compartilhar com você é que a vida é construída com a soma progressiva dos atos de cada ano. Preste atenção nisso. A vida é construída com a soma progressiva dos atos de cada ano. Fale de novo essa frase. A vida é construída soma progressiva dos atos de cada ano. Quando nós lemos em Gênesis, uma das primeiras declarações de Deus é que Ele estabeleceu os anos e as estações. Deus estabeleceu os anos e as estações. Você crê que tudo que Deus faz é perfeito? Tudo que Deus faz é perfeito. Você imagina ou pensa que Deus faz alguma coisa que pode não ter proveito? Você consegue imaginar que Deus tentou alguma coisa? Você seria capaz de afirmar, Deus de vez em quando tenta umas coisas que pode ser que não deem certo. É possível afirmar isso, irmão? Jamais. Jamais. Tudo que Deus faz é... Tudo que Deus faz é perfeito. Nós cantamos aqui de várias formas que Deus vai realizando, que Deus vai fazendo, que Deus é bondoso, que Deus é perfeito. Nós, às vezes, perturbamos algumas coisas que Deus faz. E nós colocamos nos atos de um ano algumas coisas que nós não precisávamos ter colocado. E elas atrasam, distorcem, impedem, muitas vezes elas deletam algumas coisas que Deus planejou fazer. Mas guarde bem, Deus nunca, nunca, nunca desiste do que Ele planejou fazer. Nunca. Por isso que Paulo diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, ele mesmo Uma das coisas que nós introduzimos nos atos do ano é a ansiedade. Alguém aqui não? Alguém aqui não? E na ansiedade nós queremos antecipar muita coisa para nos assegurarmos, para nos garantirmos. E ao tentar antecipar muitas coisas, e elas não acontecem antes do tempo, geralmente a gente se frustra, a gente deleta estas coisas e a gente as coloca na conta do não deu. E grande parte dessas coisas nós até desejamos, muitas delas realmente vieram de Deus, mas ainda não chegou o tempo e nós não deveríamos desistir delas. Porque a vida é construída na soma progressiva, na soma progressivamente somada, de ano após ano. Porque foi Deus quem estabeleceu os anos e as estações. E Deus é perfeito, Deus não faz nada mais ou menos por acaso. Quando o salmista diz que Deus sabe o número dos dias da minha vida, da sua vida, os anos da minha vida, da sua vida, é porque Deus tem um plano perfeito. Portanto, todas as vezes que nós estamos encerrando um ano e vamos começar um outro ano, a gente precisa passar a régua e fazer os cálculos e somar progressivamente tudo que já chegamos até aqui, tudo que já recebemos, tudo que já vivemos até aqui e tudo que vamos viver no próximo ano. Uma das coisas que nós incluímos e é nossa, é terrena, é imperfeita, é falha, é problemática muitas vezes, é que nós incluímos decisões que não dão continuidade ao que Deus vinha fazendo. Numa semana isso acontece. Deus fez algo na nossa vida, num determinado dia, num culto, em algum lugar, e logo em seguida a gente não dá continuidade àquilo e a gente insere uma série de outras coisas e a gente muda de rumo facilmente. A gente deixa um culto, a gente deixa uma leitura, a gente deixa um tempo na presença do Senhor, a gente abandona algumas coisas que Deus começou a fazer porque a gente é tomado por uma série de afazeres, de responsabilidades e interrompe aquilo. E eu vejo isso porque quando eu vou anotando tudo que Deus fala, tudo que Deus faz, as coisas que acontecem, eu estou ali com a minha agenda de 2010 e 2011, revisando todos os fatos, tudo que eu havia escrito em 2010 e 2011, porque tem algumas coisas específicas que Deus está querendo me dizer, e de vez em quando você vê, meu Deus, eu tinha me esquecido disso. Como se perdeu essa palavra, como se perdeu esse relacionamento, como se perdeu esse fato, como se perdeu esse projeto, por que que eu deixei de lado? Gente do céu, já tinha me esquecido disso, daquilo, daquilo outro. Então nós vamos desviando o rumo, nós vamos tomando decisões sem nos lembrar de que a vida é construída com a soma progressiva dos atos de um ano. É por isso que Davi vem e diz assim: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. Para a gente resumir tudo isso o mais rápido possível, nós temos que ir para diante do Senhor e dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me rendo ao teu governo. Espírito Santo, eu desisto da tentativa de organizar, de me lembrar de tudo, de colocar tudo em cada lugar, de colocar tudo em ordem, de dar continuidade a todas as coisas, de pensar, eu desisto disso e eu me rendo ao Senhor. Eu quero ser inspirado, conduzido, convencido, guiado pelo teu Espírito Santo, porque o Senhor tem condições de me lembrar tudo quanto o Senhor já me falou. E no final de 2018, o Senhor nos reúne aqui e Ele está dizendo, eu quero que você se lembre de tudo que já foi declarado a teu respeito. Eu quero que você se lembre de tudo o que eu já escrevi ou falei a seu respeito. Eu quero que você delete tudo o que porventura veio no seu pensamento, nas suas emoções, um dardo do inimigo, uma convicção intelectual, circunstancial, logística da vida, e que você chegou à conclusão, olha, aquilo passou, não teve jeito, eu tentei, foi um sonho, não dá tempo mais, não é possível mais, tudo aquilo que você tenta, ou não consegue, ou desiste, ou então você acha que não é para você. Senhor, quais são as coisas que o Senhor, no decorrer dos anos, na soma progressiva de cada ano da minha vida, o Senhor disse, o Senhor planejou, o Senhor pensou, o Senhor desejou a meu respeito, e eu me esqueci, eu deixei de lado, eu não dei continuidade. Agora o teu Espírito vai me ajudar a lembrar de algumas dessas coisas, porque eu quero, na continuidade dos anos da minha vida, construir aquilo que é o teu propósito. Eu não sei porque você não diz amém. Não é por falta de ensino, irmão, eu estou dizendo com sinceridade, não é por falta de ensino. Eu não sei aonde vai o seu pensamento, que você ouve alguma coisa que é importante para a sua vida e você não reage. É importantíssimo que você reaja. Porque nós estamos na saída de um ano, nós estamos debaixo de uma palavra profética e nós precisamos agarrar o que Deus tem para nós na virada do ano, porque a minha vida, no próximo ano, ela será continuamente construída com a soma progressiva do que Deus vem fazendo, ano após ano. E uma das estratégias mais violentas do maligno neste século, nesse tempo, é embotar a mente. Você vai ler a história de quem construiu nessa terra a indústria, a medicina, as pesquisas, as descobertas, e você lê as biografias e você vê quase que em todas elas que são pessoas que com 12 anos, 13 anos, 14 anos, já estavam despontando em coisas que destacavam na sociedade, que eram sobrenaturais, que eram de inteligência, que era de alguém que podia ser chamado de gênio, de sábio, alguém destacado no meio da sociedade. Hoje não. Hoje você pega um de 30, ele ainda está querendo morar com a mamãe, ele não quer casar, ele não sabe, a única coisa que ele sabe é o que, que ele quer essa semana para ele ter um pouquinho mais de prazer. E todos nós estamos debaixo dessa artimanha do diabo em que as pessoas não pensam mais, por isso elas não dizem amém, por isso elas não ousam, por isso elas estão sempre debaixo de um guarda-sol de medo, de constrangimento. Ah, eu não fiz. Ah, eu achei. Ah, eu não... Ah, eu usei. Ah, eu não tenho essa coragem. Ah, eu não... Mas o Senhor quer levantar nesse ano homens e mulheres que falam assim, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei em que eu tenho crido, eu sei o que Ele projetou para mim e eu vou me levantar, eu vou ousar, eu vou tomar atitudes novas em 2019, baseadas em tudo que o Senhor vem construindo na minha vida esses anos todos. Por isso o Senhor vem e diz na sua palavra, o reino é tomado pela força. Não ouse, não seja atrevido positivamente e tente ver aonde você vai chegar. O Senhor vem e diz a Josué, Moisés morreu. O Senhor não precisa avisar isso, eu sei. A nação parou. Ele não tinha sucessor, ele não tinha um time de executivos, ele não tinha... Agora está aqui, Senhor, esse povo no meio do deserto, nós nem entramos na terra ainda, nós nem alcançamos nada. Senhor, eu não sei o que vai ser. Josué, presta atenção, é você. Eu? É você, Josué. Eu não posso. Não, eu era só o ajudante de Moisés, eu era só o servo. Eu fui fiel a ele. Pois é, Moisés. Josué, é você. Ser forte e corajoso. Mas eu não tenho condições. Josué, presta atenção. Esses anos todos no deserto, eu estou somando em você, na sua história, nas suas experiências, um mundo de coisas que você acha que já passaram, que não serviam para muita coisa, ou que eram circunstanciais, mas eram coisas que eu estava trazendo para o conjunto de realizações que vão construindo o seu caráter, que vão construindo suas experiências, que vão construindo sua fibra, para que você entre no próximo ano, entre na próxima estação e faça uso delas, faça uso deles e ouse construir o que eu te dou para construir. Então, levanta-te, sê forte e corajoso. Não temas, Josué. Mas eu estou com medo. Eu sei que você está com medo. Por isso eu estou escrevendo e dizendo, não temas, Josué. Eu sou contigo. E preste atenção, para você não ter dúvida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Eu vou te abençoar. Você vai ter vitória sobre os inimigos. Você vai levar esse povo para a terra prometida. Você vai atravessar o Jordão. E eu vou fazer esse povo prosperar naquilo que eu prometi a eles lá atrás, anos atrás. Então, nessa noite em que nós encerramos o ano de 2018, o Senhor vem a nós e diz assim, eu quero que você se levante, eu quero que você abra os olhos, que você levante os seus olhos, que você saia desse lugar do comodismo em que tudo nessa sociedade vai embotando a mente, as pessoas não pensam mais, elas só querem apertar um botão. Não, eu quero que você pare de apertar botões e que você agora passe a pensar e se lembrar. E vá para as suas agendas, e vá para as suas anotações, e vá para aquilo que o Espírito Santo vai te lembrar, e você comece a abrir mão de algumas coisas que te ocupam demais hoje, para você gastar um pouquinho mais de tempo na minha presença, porque eu vou te dizer o que eu quero fazer em 2019, e eu quero que você saiba que o que eu vou fazer em 2019 é uma sequência, é uma soma progressiva de todos os atos dos anos que você já viveu até aqui. O que Deus vai fazer na sua vida em 2019? Eu posso dizer, aleluia, glória a Deus, eu creio, muita coisa. Não. O Senhor está nos despertando e nos intimando a pensar o que é que eu já disse que vou fazer na sua vida. Porque se eu disse que vou fazer, só você pode impedir de acontecer. Mas aquilo que eu já te disse que vou fazer, eu vou fazer. Aonde eu já te disse, de uma forma genérica para os meus filhos, ou de uma forma pessoal a você, aonde eu já te disse que você vai chegar, eu vou te levar lá. E ainda que não seja nesse ano a plenitude de tudo que você imagina, esse ano, 2019, você vai viver 365 dias de realizações em que eu continuo construindo o que eu prometi fazer na sua vida, de forma somando progressivamente. Então, Senhor, eu quero parar de olhar as circunstâncias, eu quero parar de olhar as dificuldades, eu quero parar de olhar a situação à minha volta, eu quero parar de olhar a mim mesmo, eu quero parar de olhar para o meu umbigo, eu quero parar de olhar para as minhas emoções, e eu vou olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé, e eu vou andar, como Paulo diz, buscando alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. Essa é a minha firme resolução no final de 2018, e eu vou entrar assim em 2019. E, Senhor, eu já sei que se eu entrar 2019 fazendo um mundo de coisas cheio de energia, em fevereiro eu já não tenho mais essa energia. Mas se eu entrar 2019 na tua presença e cheio do teu Espírito Santo, eu vou ter energia, eu vou ter direcionamento, eu vou ter palavra, eu vou ter sabedoria, eu vou ter visão, eu vou ter recursos o ano inteiro. E eu vou terminar o ano de 2019 dizendo, o Senhor construiu algumas coisas na minha vida que eu nem imaginava que Ele ia restaurar, que eu nem imaginava que Ele ia fazer, ou que eu imaginava que eu não tinha mais condições, porque eu já estou aposentado. Porque eu já não estou mais no ambiente de trabalho, porque eu já não tenho mais espaço nesse mercado. Não, o Senhor ousou fazer algumas coisas que nunca ninguém pensou, ninguém imaginou, nem eu acreditaria, mas o Senhor fez na soma progressiva dos seus feitos na minha vida, ano após ano. Em Deuteronômio, capítulo 15, o verso 1, o Senhor diz, ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Ao fim de cada 7 anos, fará remissão. O que é remir? que é remir? O que é fazer remissão? Vai ficar mais fácil de você entender e encontrar, porque isso está aí em você, na sua memória, a definição do que é remissão. Vai ficar muito mais fácil você entender se você pensar, como é que você pode remir aquela nota promissória? É pagando, irmão. Eu assinei uma nota promissória para o doutor Célio e era uma nota pesadíssima, na verdade tinha várias com datas, e essas datas eram mês em mês, ai, demora demais um mês para vencer, mas quando você tem promissória para pagar, um mês passa rapidíssimo. E se eu quiser remir a promissória do mês que vem, é só eu chegar ao doutor Célio e entregar o valor referente àquela nota promissória. Ele me entrega a promissória, eu remi a nota promissória. Mas eu posso também ir ao doutor Célio e falar, doutor Célio, hoje é a data de pagar aquela promissória. E eu venho aqui te dizer que eu não tenho nenhuma condição de pagar essa nota promissória. Me perdoa. E ele pode dizer, depois que você me pagar. Ou ele pode dizer, eu perdoo. Rasga a nota e me entrega. Foi remida a nota promissória. Vem o Senhor e diz assim, meu povo, como decreto perpétuo, não apenas como atos de uma cultura, lá no que vocês chamam de Velho Testamento, mas como princípio do meu reino, imutável, inquestionável, a cada 7 anos, farás remissão. Quem é que faz a remissão? É Deus? No texto que estamos lendo, quem faz a remissão é Deus? Não. No texto, Deus está dizendo ao seu povo. Gente, presta atenção. No meu reino funciona assim. A cada 7 anos, vocês farão remissão. Como, Senhor? Vocês vão resgatar a promissória. Senhor, o que o Senhor quer dizer isso para nós hoje? O que o Senhor quer falar conosco? Lá em Jeremias, capítulo 34, você não precisa abrir, no verso 14 diz assim, ao fim de 7 anos, libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti e te houver servido 6 anos. Despede-lo as forro, mas vossos pais não me obedeceram, não se inclinaram a mim, não ouviram minha palavra. Então ele vem tratando de como o povo passou a sofrer porque não cuidava de, ao 7º ano, fazer a remissão. Irmãos, eu não sei te ensinar muito sobre isso hoje, e nós não temos nem tempo para a gente estudar sobre isso, mas eu tenho uma palavra do Senhor para nós. O Senhor, com toda clareza, disse para mim, aos 7 anos, faça a remissão. Filho, comece a vasculhar tudo o que você tem e se lembre do que eu fiz no Egito através de José. Eu disse com clareza a José, vocês passaram 7 anos de abundância, virão 7 anos de escassez. Então, cuide dos próximos 7 anos. Eu não tenho dúvida alguma de que você pode fazer o que eu estou te dizendo. Vasculhe os seus últimos 7 anos. Você vai descobrir muitas coisas. Seja detalhista nisso, seja diligente nisso, vasculhe seus últimos 7 anos e peça ao Senhor: Senhor, o que significa hoje fazer a remissão? Porque todos nós temos um conjunto de 7 anos que se encerra hoje. Segundo, a remissão implica em perdoar. Primeiro, faça um voto e uma atitude diante de Deus. Liberei, perdoei, acabou, encerrou, mudei a página, mudei de estação, encerrei, perdoei, descansei, mudei de estação. Você está entendendo, irmão? Os 3 ou 4 que entenderam falaram amém. Vocês estão entendendo mesmo? Amém. Você pode ter falado amém só porque eu perguntei. Mas é para entender mesmo. E é possível que o Espírito Santo te fale hoje ainda. Ou amanhã. Ou nos primeiros dias de janeiro. É possível que você diligentemente leia a sua agenda e comece a vasculhar o que aconteceu nos últimos 7 anos. É possível que você, sem misticismo algum, queira fazer isso: Senhor, eu quero me lembrar de tudo que o Senhor fez, falou, tudo que me aconteceu nesses últimos 7 anos, porque sem misticismo algum, eu quero declarar que esse é o ano da remissão. Eu quero perdoar e eu quero ser perdoado. Eu quero virar as páginas, eu não quero me lembrar de nada, eu não quero me lembrar de ninguém com aquele mesmo sentimento, com aquele mesmo peso, com aquelas mesmas cobranças, com aquele mesmo fardo arrastando e entrando de novo em 2019, outro ano, com as mesmas coisas, com as mesmas histórias. Mas eu também quero trazer no altar do Senhor minhas manias, meus pecados, meus costumes, minhas cabeça dura das coisas que eu sou, que eu faço. Eu quero um ano de remissão. Acabou, ano novo em 2019. Costumes, coisas que eu já podia ter mudado, já podia ter visto, já podia ter ido, já podia ter procurado, já podia ter feito, mas elas vão se arrastando. Eu não quero nem saber há quantos anos. Hoje eu determino para mim que é o ano da remissão e eu vou mudar a página, eu vou mudar a estação e eu vou entrar num novo tempo, e não vai ser de escassez, vai ser outros 7 anos de abundância. É uma decisão, irmão. É uma definição. Porque para a vida da igreja, o projeto Adoradores, nós vamos entrar no terceiro período de 7 anos. O primeiro foi de muita abundância em vários aspectos. O segundo foi de muita abundância em vários aspectos, mas de lutas específicas em alguns aspectos, de muita escassez em muitos aspectos. Mas nós vamos entrar em um período de 7 anos de muita riqueza, abundância, alegria, fruto, prosperidade, graça. Nós vamos entrar em um tempo de muitas vitórias. Isso diz respeito à sua vida, isso diz respeito aos nossos filhos, isso diz respeito à sua família, isso diz respeito à igreja, isso diz respeito ao trabalho, à nação, isso diz respeito à nossa cidade, isso diz respeito ao nosso estado, ao nosso país, isso diz respeito aos sonhos que Deus tem e já tem construído na soma progressiva dos anos. Vai começar um período de ousadia, de fé. Por isso o Senhor disse a Josué: Josué, não temas, sê forte e corajoso, eu serei contigo, mas eu vou entrar naquela terra, e aquela terra tem muitos problemas, tem muitos inimigos. Não tem problema, eu farei você vencer cada um deles. Senhor, é assim que eu vou entrar em 2019. Eu já sei de algumas coisas que eu não vou levar para 2019 definitivamente. Lá na nossa casa nós temos algumas decisões no orçamento financeiro que definitivamente vão ser mudadas agora em janeiro. Já começamos janeiro com outros parâmetros, outras atitudes, outros posicionamentos. por fé. Eu já sei de algumas atitudes, de algumas rotinas, de alguns hábitos, de alguns costumes, que eu vou mudar agora, hoje, e vou entrar o dia de amanhã, daqui a alguns instantes, com outros projetos, que não são novos, são só a continuidade progressiva do que Deus está fazendo. Só que agora, sem um mundo de pesos, porque é o ano da remissão. Então o Senhor disse assim: tem algum irmão seu que te deve? Libera. Tem algum irmão seu que você comprou como escravo? Ele ficou te devendo, que você pegou ele por escravo, isso era comum daquela cultura. É o ano da remissão? Já tem 7 anos? Libera. Liberei. Liberei. Nesses dias, como todos os anos, você não tem ideia, a Dani vai fazendo limpeza, tudo quanto é armário, tudo quanto é armário. E se você tem isso também na sua mulher, não reclame disso. Vai fazendo limpeza, vai fazendo a limpa, e pega aquilo, e pega aquilo outro. Se a sua mulher é uma daquelas que só vai acumulando, ore, peça ao Senhor misericórdia, porque vai mudar as coisas. Mas se o seu marido também é assim, só acumulando, diga: Senhor, eu vou até nas mínimas coisas, como ato profético, ou como reflexo de alguma coisa que está acontecendo dentro de mim, eu vou fazer uma limpeza, Senhor. Nas gavetas, nos arquivos, nos hábitos, nos armários, na mente, no coração, na agenda. Porque eu vou entrar num novo período de 7 anos de muita abundância. Alguns têm o costume, porque são impulsionados por um espírito de incredulidade. Assim, eu não concordo com esse negócio de 7 anos. Você concorda, você não concorda, mas você vai viver os períodos que Deus tem para você, porque foi Deus que estabeleceu os anos, foi Deus que estabeleceu os ciclos, e você vai vivê-los de todo jeito. Agora você pode pedir ao Senhor, me desperta para viver esse próximo período de 1 ano, ou o próximo de 5, de 3, de 4, de 7, eu não quero ser místico, Senhor, mas vivê-lo cheio de sabedoria e de visão. E eu me aproprio dessa palavra nessa noite: será o meu ano de remissão. Senhor, aqueles pensamentos, eu sempre vejo aquela situação, vem os mesmos pensamentos. Acabou. Eu estou me libertando desses pensamentos, dessas formas de pensar, desses sentimentos, dessas atitudes. Eu vou tomar atitudes novas, eu vou mudar algumas coisas. Algumas coisas são práticas que eu já deleto, que eu já mudo, que eu já jogo fora, que eu dou, que eu encerro. Algumas coisas são internas, são sentimentos, são pensamentos, são decisões no meu espírito, são decisões na minha alma. E eu as tomo nesta noite, porque eu me aproprio dessa tua palavra, de que eu vou viver um novo tempo. Para você entender, tem pessoas como o tio Dalai, que tem um tempo novo para viver. Não precisa falar nada, tio Dalai. Deus tem um tempo. Eu orei e desejei você aqui hoje. E que bom que eu não te liguei. Eu queria te ligar para eu quero que você esteja, tio Dalai. Porque você veio sem eu precisar pedir. Porque talvez eu pensaria que você veio porque você é uma pessoa tão maravilhosa, tão querida, e você me atenderia, você viria por amor, por atenção e por desejo. Mas hoje você veio porque Deus quer que você ouça isso. Deus depositou na sua vida tanto conhecimento, tanta experiência, tanta vida, tanta vitória, e Deus quer te usar num novo tempo, onde Ele vai multiplicar, maximizar os dons, os talentos, a graça, a intimidade, a autoridade que o Senhor te deu, para você ser luz para muita gente. O que Deus tem para falar para você? Ainda que Ele tenha falado para uma pessoa, ainda que Ele possa falar para mais alguém, o que Deus vai falar com você, irmão? Ah, eu não sei, Deus não falou nada comigo. Então comece a pensar no que aconteceu nos seus últimos 7 anos. Comece a pensar nos sonhos que foi Deus que colocou em você. Não são desejos carnais, não são desejos materiais, não é coisinha fútil, não é coisinha que... Não, não, alguma coisa que pega os seus dons, as suas virtudes, os seus talentos, a capacidade que Deus já te deu, as experiências que Deus já te deu, e elevam a um outro patamar, a uma outra estação de frutificação, em que Jesus é exaltado, em que o reino é exaltado, que o Senhor prospera, que o Senhor te usa, que o Senhor te prospera, de forma que outras vidas são alcançadas e abençoadas. Põe isso diante do Senhor. Senhor, e tudo que me amarra, tudo que me prende, hoje é o dia da remissão. Eu vou me colocar diante do Senhor. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, eu oro e peço a Ti que continue me falando. Enquanto eu sair desse auditório, enquanto eu for para casa, enquanto eu for jantar com meus irmãos, quando eu dormir, quando eu acordar, no restante desta semana, Senhor, eu quero tomar algumas atitudes. Uma agenda nova que seja. Uma limpeza no armário. Aquilo que eu não uso, aquilo que eu não preciso, que vou guardar, eu vou limpar. Eu não estou muito preocupado só com a logística, Senhor. Enquanto eu estiver lá, limpando, organizando, liberando, me remindo de algumas coisas, remindo outros de algumas coisas, o Teu Espírito vai falar comigo. Eu vou ousar. E Deus, se eu estiver dando alguns passos que não são o que o Senhor quer, a Tua misericórdia, a Tua graça vai me alcançar, o Senhor vai me guiar os passos. Mas se eu estiver dando passos que o Senhor está mostrando, o Senhor vai me confirmar, o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai me fortalecer. Mas eu quero dizer, nos primeiros dias de janeiro, eu quero dizer nos primeiros dias de fevereiro, eu quero dizer lá em julho, que o Senhor me dê um ano diferente, o ano da remissão. Eu estou mais leve. O jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de tratar as coisas, o jeito de tratar as pessoas... mudado. Sentimentos, pensamentos, atitudes, hábitos, manias, mudados. De uma forma específica, Senhor, eu estou liberando aquela pessoa que eu sempre sinto mal, ou eu sempre penso mal, ou aquele sentimento, aquela raiz, acabou, Senhor, acabou, acabou. Eu vou olhar nos olhos, eu vou cumprimentar, eu vou abençoar, eu vou falar como se nada tivesse acontecido, porque eu liberei aquela pessoa. Eu liberei aquele assunto, eu liberei aquele temor no meu coração, não vou andar assim mais. Eu decido na minha mente não me preocupar mais, eu decido na minha mente, eu decido com o meu próprio espírito não andar dessa mesma forma. Eu vou mudar algumas coisas e eu vou ser testemunha de que Deus operou porque eu dei alguns passos do ano da remissão, porque está escrito que Ele há de me abençoar na saída e na entrada. Eu estou declarando que Ele vai me abençoar na saída deste ano. E vai me abençoar na entrada do próximo ano. Em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, tenha um tempo seu falando com o Senhor. E aquilo que você considerar mais importante de ser dito para Deus, diga em voz alta. Você não vai dizer para que alguém ouça do seu lado, mas pronuncie, ouvindo você mesmo, sua voz. Senhor, eu estou dizendo que o Senhor falou comigo nesta noite. Eu estou me lembrando de fulano, de ciclano, de beltrano. Eu estou lembrando do assunto A, B ou C. Eu estou me lembrando de tudo que o Senhor já fez. Senhor, eu vou olhar minhas agendas. Senhor, eu vou parar um tempo. Eu vou sair lá para o sítio. Eu vou sair lá para o alto da montanha. Eu vou lá para aquela praça. E eu vou parar um tempo para eu contar os meus dias. Para eu me lembrar de fatos, de atos dos anos passados da minha vida. E nem precisa ser muito lá atrás. Mas o Teu Espírito vai me lembrar daquilo que o Senhor quer que eu me lembre. Do que o Senhor já semeou. Do que o Senhor já falou. Do que o Senhor já fez. Dos propósitos, dos projetos, do que o Senhor me capacitou, do propósito para o qual o Senhor me trouxe a essa terra e me sustenta até hoje e vai me levar para um ano novo de 2019. Eu vou me lembrar, eu vou pensar nisso e o Teu Espírito vai me inspirar. E eu vou como Josué, Senhor, ainda que com temores, eu vou dar um passo de ousadia, de firmeza, de coragem em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Se há algo específico que Deus está falando com você, se há uma decisão específica que você pode compartilhar com a sua esposa ou com seu esposo ou com alguém de muito relacionamento com você, você pode ficar de pé hoje, nesse momento. Se você quiser, você pode compartilhar com ele agora. Se você tem alguma decisão específica que assume agora, fique de pé e diga ao Senhor: Senhor, eu estou me colocando de pé num testemunho público e eu estou dizendo ao Senhor isso, aquilo, aquilo outro. Senhor, eu me aproprio pela fé, eu me aproprio. Eu não sei o que o Senhor está falando comigo ainda, eu nem pensei em quais são as coisas, eu não sei, mas eu me aproprio dessa palavra e eu declaro para mim esse ano e essa virada de ano o ano da remissão, o ano de limpezas, o ano de liberações, o ano de bênçãos, o ano de perdão, o ano de ser perdoado, o ano de perdoar, o ano de pensamentos novos, de sentimentos novos, de atitudes novas, de reações novas, um ano de novidades de vida para mim e para minha família, em nome de Jesus. Se você crê nisso, se você recebe isso, se você tem algo específico, de pé, comece a dizer a Ele. Comece a dizer a Ele. Levante a sua voz e comece a dizer: eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico. Especifica, dá detalhes. E Senhor, eu me aproprio dessa palavra nessa noite e eu vou deixando o ano de 2018 reconhecendo o ano da remissão e eu vou entrar 2019, um ano novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quiser e precisa ou deseja, segure a mão de alguém. Se você quiser, você precisa, procure alguém mesmo que não esteja perto de você. Eu quero orar junto com você e ore com ele, e ore por ele, e ore com ela, e ore por ela. Podemos cantar. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui. Você não precisa cantar, mas você pode usar a música para fazer sua oração. Pai, eu amo a tua presença. Se você for cantar, use essas frases para falar com ele. Teu sorriso é vida em mim. Eu ouso nessa noite romper. Eu seguro em suas mãos. E entrar num novo ano cheio do Espírito Santo para coisas que eu nem imaginava que o Senhor vai fazer em mim, através de mim. Eu verei as coisas que Deus tinha feito anos atrás e que agora fazem sentido e como quebra-cabeça vão se ajustando. Será o melhor ano da minha vida. Será um ano de graça, de prosperidade. Pai, eu amo a tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero pedir o Marcos e a Cosmélia que venham aqui à frente. Quero pedir a Dani que esteja aqui comigo. Eu quero pedir o Kleber e a Cristiane que venham aqui à frente. Nós temos um grupo de diáconos que nós estamos consagrando e abençoando hoje. Eu quero pedir a esses diáconos que venham aqui à frente e fiquem aqui, olha. Já estão aqui à frente os irmãos do louvor, ministros do altar de Deus, louvor. Se você faz parte do ministério de louvor, eu quero pedir que você venha aqui para o altar, por favor. Você que está envolvido em algum ministério da igreja, já atuando no ministério de acolhimento, no ministério infantil, visitação, quero pedir que você venha aqui para frente. Nós vamos estender as nossas mãos e nós vamos abençoar, nós vamos declarar bênção, consagração, graça do Senhor para um ano de rompimentos, de crescimento, de frutificação, de maturidade e frutificação em maturidade, na soma progressiva dos atos de Deus na sua vida, o Senhor vai trazer um ano de grandes realizações, frutificação. Por isso, não tema ser forte e corajoso. Eu quero pedir aos irmãos que lideram o ministério dos jovens, Mateus, Carol, Raquel, que estejam aqui também à frente. Eu quero chamar os irmãos que estão cuidando de células, líderes de células, ou anfitriões das células, que estejam aqui à frente. Eu quero pedir que estejam aqui as irmãs que lideram a dança, fazem parte do ministério de louvor. Soraya, nossa secretária, não está aqui hoje, mas eu quero pedir o Naum, já está aqui à frente, apresentando os que trabalham como funcionários na vida da igreja. Eu quero pedir, eu não sei quem está lá na projeção, Ana, venha para cá, por favor. Eu quero pedir o Marcelo que venha aqui. São duas áreas de extrema importância na vida do culto, da igreja. Consuelo, venha para cá, por favor. Nós vamos estender as mãos sobre a vida desses irmãos. Eu quero pedir, Arthur e Cristina estejam aqui em cima comigo, por favor. Geraldo e Letícia estejam aqui acima comigo, por favor. Você que está no seu lugar e você que está aqui à frente, eu peço que você dê a mão a quem está ao seu lado. Senhor, nós estamos selando esta palavra com respostas pessoais no teu altar. Mas estamos selando essa palavra com uma resposta congregacional no teu altar. Aqueles que estão nos visitando e não fazem parte da igreja, você está selado, amado, cercado pelo Espírito Santo, para ter um ano tão maravilhoso, que a principal coisa que vai acontecer na sua vida é você conhecer profundamente o Espírito Santo e ter experiências elevadíssimas no Santo dos Santos, novo nascimento, enchimento do Espírito Santo, mudanças e transformações de vida que você nunca imaginou. Você que veio convidado, visitando, com toda a liberdade, todo o amor, nós te recebemos com tanta alegria mesmo que você seja membro em outra igreja local, você está debaixo hoje de uma bênção do Senhor. Por isso o Senhor te permitiu vir aqui e você recebe nessa noite. Alguns irmãos que estão ministrando louvor, alguns irmãos que vieram por convite, alguns irmãos que vieram de outras localidades, nós estamos declarando, vocês estão debaixo dessa bênção em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a sua vida para um ano de remissão, um ano de mudanças, um início de uma estação de grandes vitórias, e assim será na sua vida, na sua família, na igreja ao qual você pertence, assim será sobre o nosso país, sobre o Brasil, nós cremos, e assim será sobre o ministério de cada uma dessas pessoas que estão aqui, o ministério dos diáconos que hoje são consagrados, o ministério de cada líder de ministério, o ministério e a vida e a família de cada irmão que serve na igreja, aqueles que não puderam estar nesta reunião, estão também debaixo dessa bênção. Então, de mãos dadas, eu peço a você, levante a sua voz e proclame, levante essa voz, a sua voz, e declare profeticamente, em nome do Senhor Jesus, nós que estamos no altar, nós levantamos, estendendo as nossas mãos e profetizamos sobre os diáconos, profetizamos sobre os líderes de célula, profetizamos sobre o ano da igreja, de multiplicação de novos convertidos, de multiplicação de pequenos grupos, de multiplicação de discipulado, de multiplicação de vigor, de graça, de fome e sede da palavra, de multiplicação do louvor, da adoração, de multiplicação do mover do Espírito Santo, de libertação, de curas, de multiplicação do agir de Deus no meio da igreja e através da igreja. Nós proclamamos em nome do Senhor Jesus, que nos apropriamos desta palavra, Espírito Santo. Esse é o tempo da remissão, Senhor. Assim como o Senhor tem ministrado a cada um de nós, a família da tia Sara, do tio Dalai, a família de cada irmão aqui, a família de cada um de nós, nós nos apropriamos pela fé e nós decretamos quebradas as cadeias, quebradas as correntes, quebradas os sofismas, as estruturas de pensamento, as estruturas logísticas à nossa volta, um lugar, uma região física, um ambiente, um relacionamento, não importa, Senhor, uma dívida, não importa o que nos prende, nós declaramos no nome de Jesus o ano da remissão e nós quebramos toda nota promissória, toda dívida, toda amarra, tudo aquilo que nos prende, todo sentimento, todo pensamento, hoje é deixado no altar do Senhor e nós vamos entrar no ano de 2019 cheios do Espírito Santo. E ainda que como Josué, temendo uma nova estação, temendo as coisas tão difíceis que podem parecer e ousadias que temos que tomar, nós nos levantaremos ousados, com fé, nós nos levantaremos, Senhor, com firmeza, com coragem, com ousadia, e nós cremos o Senhor será conosco todos os dias desse novo ano. E cada um dos teus propósitos, cada uma das tuas promessas, cada palavra, cada mensagem que ouvimos, cada texto que lemos, cada ministração que recebemos, ainda que não nos lembremos, nós tomamos posse delas e nós somamos progressivamente e trazemos a existência nessa noite para a construção de tudo que viveremos em 2019, ousadamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos nisso, Senhor, nós cremos isso, nós declaramos por fé, no nome poderoso de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, nós cremos e dizemos amém, amém, amém, Senhor Jesus. Nós vamos cantar uma música que já cantamos no início, sobre a ressurreição, o Senhor ressurreto. Mas eu queria pedir primeiro que você gastasse um tempinho abraçando e ministrando uma palavra. Você não vai fazer uma oração, você vai ministrar uma palavra profética de bênção para essa vida que está perto de você, mediante as palavras que você recebeu hoje. Eu recebi uma palavra e aquilo que eu recebi do Senhor, eu vou compartilhar com você. Então você pode sair do seu lugar e ir a alguém que você ainda não conversou, alguém com quem você não orou ainda, alguém com quem você tem algum vínculo, ou alguém com quem você não tem um vínculo, mas viu e o Espírito Santo está te tocando hoje, e você desejou orar com alguém, ou ministrar alguém e falar com alguém, abrace e ministre. Uma, duas, três pessoas e comece a proclamar. Eu recebi do Senhor. Diga o que você recebeu e comece a proclamar aquilo que você crê para a vida dele. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. À medida que você vai cantando, você vai receber o cálice e o pão. Eu convido você a adorar ao Senhor com o cálice e o pão da ceia. Se você não é batizado, você vai pedir a um dos irmãos que te conduza ao batismo. Se você é membro de outra igreja, você participa desta ceia. E com o cálice na mão, o pão na mão, você vai adorar o Senhor. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Se você não foi servido ainda, levante bem alto a sua mão, você será servido. Mantenha a sua mão levantada, você será servido. Eu quero pedir que você fique bem perto de alguém. Cantando, que nesse momento você... Cantamos aleluia. Concentre-se em adorar ao Senhor. Aleluia, seu sangue, seu corpo. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Eu selo essa palavra que recebi, Senhor, com o memorial da tua morte, porque o que me garante tudo que foi pregado e toda palavra que foi liberada não é a mensagem, não é eloquência, não é uma ideia. É o Cordeiro na cruz. É o sangue do Cordeiro que foi derramado por mim. E é no poder do sangue de Jesus Cristo, é no poder do nome de Jesus Cristo, que nessa noite eu me aproprio, Senhor, da tua palavra. É firmado no sacrifício de Cristo Jesus, por causa dele eu entro ousadamente, confiadamente na presença de Deus. E eu me aproprio, Senhor, de um ano cheio do Teu Espírito. De um ano vivendo esta palavra do Senhor. E eu coloco no Teu altar aquelas vidas que eu estou liberando, liberando. Sem mesmo, Senhor, nenhuma cobrança. Senhor, e até os meus sentimentos, o Senhor vai transformar. Eu vou experimentar do Teu Espírito Santo, não sentir nenhuma amargura, nenhuma ponta de ressentimento, de cobrança, de dívida. Senhor, eu estou declarando pela fé, eu vou entrar 2018, ano da remissão. Mas isso vale também para mim, Senhor, os meus pecados, os meus defeitos, e não é na força do meu pensamento, não é na força do que acontece emocionalmente nesse auditório, é no poder do nome de Jesus Cristo, por causa do sangue de Jesus Cristo, por causa do pão, o corpo de Cristo, que é o meu alimento, por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim, e eu creio. Levante o seu cálice, levante o seu pão, e nesse momento, faça a sua oração. Eu me renovo na tua presença. Eu me aproprio pela fé do poder do sangue de Jesus Cristo, que me limpa e me purifica de todo pecado, que me redimiu na cruz do Calvário. Eu me aproprio da remissão, não apenas do que vai acontecer comigo nesse ano, mas, Senhor, eu me aproprio da remissão que o Senhor executou por mim na cruz do Calvário. E eu te adoro, e eu te glorifico, e eu te exalto, Senhor. A palavra do Senhor nos diz: examine, pois, o homem a si mesmo. E hoje, eu e você podemos nos examinar à luz da palavra que o Senhor nos deu. Eu creio que recebi uma palavra do Senhor. Eu creio que tenho vivido, Senhor, nesses últimos anos, Senhor, talvez preso em algumas coisas. Mas hoje é o ano da remissão e eu vou entrar 2019 por causa do Teu sacrifício. Eu estou discernindo o corpo de Cristo quando eu creio no Teu Evangelho e quando eu me aproprio da remissão dos meus pecados, da minha natureza pecaminosa, e eu tomo posse deste pão que eu vou ingerir agora, simbolicamente. Eu estou ingerindo o corpo de Cristo. Eu ousarei me relacionar abundantemente com o corpo de Cristo, meus irmãos, com a palavra do Senhor nesse ano de 2019. Eu tomo posse, eu me aproprio da comunhão com Jesus pelo Espírito Santo. Eu quero revelações de Deus, eu quero entendimento da palavra, eu quero me aprofundar em assuntos bíblicos, eu quero conhecer profundamente as coisas da eternidade, o tempo que estamos vivendo, as questões do reino de Deus nos dias de hoje, e assim eu declaro a Ti uma aliança renovada com o corpo de Cristo, o pão vivo que desceu do céu para a glória de Deus, e selamos assim nessa noite no altar do Senhor, comendo o pão. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Fale com Ele. Fale com Ele. Deixe fluir suas frases. Expresse a Ele. Eu quero Te agradecer. Eu quero Te bendizer. Eu quero Te exaltar. Eu quero Te glorificar. Eu quero publicar. Judicialmente, juridicamente, civilmente, espiritualmente, eu quero publicar na autoridade da minha voz, como documento e assinatura da minha voz, que o Senhor me entregou algo especial demais hoje, e que eu me aproprio, selando o que recebi de Ti, com a aliança do corpo de Cristo, que foi dado por mim. E assim eu quero me doar aos meus irmãos, assim eu quero me doar ao corpo de Cristo, assim eu quero viver debaixo do sangue, limpo, lavado, purificado. Eu quero o ano da remissão todos os dias na minha vida. A cada manhã será uma página em branco, uma página nova, e eu vou ouvir a voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai me guiando, porque eu estou limpo, justificado pelo sangue do Cordeiro. E ainda que eu peque e peco todos os dias, mas eu creio, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Diga comigo: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu creio no poder do sangue de Jesus Cristo. Diga comigo esse decreto: eu creio no poder do sangue de Jesus Cristo, e eu me aproprio dessa verdade nessa noite. Lavado pelo sangue do Cordeiro, limpo pelo sangue do Cordeiro, purificado e justificado, remido e redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, Senhor, eu creio nisso, eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Pai, nesta noite nós também, Senhor, separamos do uso comum esse cálice e declaramos o memorial da Tua morte até o que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Esse pão é vida para nós. E este sangue representado pelo cálice do suco da uva, Senhor, é o sangue que nos limpa e nos purifica. E é o sangue que nos dá vitória. É o sangue que nos dá vitória. No nome do Senhor Jesus, nós cremos e selamos tomando o cálice.